repertório novo, toca menino. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê faz tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Preferida já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você, meu parceiro Fábio Cedês, o Moral do Centro. Rui Top Eventos, Salvador Produções, Oca Luanzinho. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê faz tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já superei você. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Foi, mas não é mais a número da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei. Parceiros Alex Lopes e Paulo, se liga no Pida, Léo Góes, Diego Neves CDs, o Moral de Agostina, toca Luanzinho. Já doeu, mas hoje não dói mais.